atenção em tudo. É, quem fala muito atira sem mirar. É fácil falar, difícil é fazer. Aê. Fazendo muito com pouco. Aperfeiçoando a cada dia, arte de não agradar ninguém. É, mano, Fred. Traíra, daqui ninguém me tira. Quem mira, atira, mas só mata se precisa. Justiça não é praticada só por justiceiros. Nem todas que têm a bunda doce sentem formigueiros. O cheiro de pólvora no dedo da perícia. Oremos pra tiros dar o cheque antes dos tira. Se a vida é louca, quem vive é mais louca ainda. Inveja suga a energia da boa notícia. Play, hack, pause, stop. Que o Frank Sinatra é o rapaz e o Pagodão da rock. Igual notícia ruim, chego quando cê me espera. Sou filho de doméstica que fecha com sem terra. Abençoado demais pra reclamar. Pois não é só o PM negro que comigo vem embaçar. Calejado corre, corre, mas somente cansa. De encarar a dificuldade rindo igual criança. De frente com a morte. É, eu vi qual é o meu valor. Apanhando da vida, eu me tornei um lutador. E quando cê não bate, você se torna o que apanhou. E a raiva te ensina a bater com o dedo indicador. Com o dedo indicador, com o dedo indicador. Quanto seu valor era uma nove. Tudo que nós sofre, violência nós devolve. Atirava, assaltava, trocava caixote. Mas não lembrou de triplicar o malote. Minha mãe dizia que eu seria uma lenda. E hoje eu sou aquilo que o Zé Porva não aguenta. Pessoas condenadas são as que me representam. Que são julgadas rápidas numa justiça lenta. Inacreditável como assalto e ortigueira. É ver analfabeto dominando 10 biqueira. E acreditar que é construtiva a crítica da farsa. Não é construtiva a visão de quem não construiu nada. Traição na masmorra é a cólera. Há 10 minutos sangue bom eu tava em órbita. De frente com a morte. Como o livro de Eli. É a falta da narcótica que te deixou sem rir. É, eu vi qual é o meu valor. Apanhando da vida. Eu me tornei um lutador. E quando cê não bate, você se torna o que apanhou. E a raiva te ensina a bater com o dedo indicador. Com o dedo indicador. Com o dedo indicador. Puxa vida, eu era o único garoto da rua a ter um revólver de verdade. Uma semana depois, eu era o único garoto da rua.